dá uma banana que o macaco faz careta. Leva a pipoca, a zebra come do seu colo. Dá uma banana que o macaco faz careta. Leva a pipoca, a zebra come no seu colo. Dá uma banana que o macaco faz careta. Leva uma pipoca, a zebra come no seu colo. Au! Dá uma banana que o macaco faz careta. Leva a pipoca, a zebra come no seu colo. Au! Leva um bife, leão derruba seu carro. Abre a porta e cria confusão fiscal do lado. Leva um bife, leão derruba seu carro. Abre a porta, cria confusão fiscal do lado. Dá uma banana que o macaco faz careta. Leva a pipoca, a zebra come no seu colo. Dá uma banana que o macaco faz careta. Leva a pipoca, a zebra come no seu colo. Au! Bicho atração é você. Bicho atração é você. O palhaço do dia é você. Bicho atração é você. O palhaço do dia é você. Quem é o palhaço? E quem é o bicho? Quem é o palhaço? E quem é o bicho? Dá uma banana que o macaco faz careta. Leva a pipoca, a zebra come no seu colo. Dá uma banana que o macaco faz careta. Leva a pipoca, a zebra come no seu colo. O bicho atração é você. O palhaço do dia é você. O bicho atração é você. O palhaço do dia é você. Bicho atração? O palhaço do dia? O palhaço do dia? O bicho atração? É você? É você? É você? O bicho atração? É você?